e marido sem a alma, coração empedernido, que a palavra contra ela própria lança. Dize perdão, acorde com a usança de nossa terra. A rude algaravia dos franceses inculca a barbaria. Já começam teus olhos a falar. A língua ensina, pois, o linguajar do verdadeiro amor, ou põe o ouvido no coração piedoso, porque ruído possas ouvir que fazem nossas preces e o almejado perdão tu nos apresses. Bolingbroke, fica de pé. Duquesa, não vim pedir apenas para ficar de pé, senão que as penas me alivies. Bolingbroke, concedo. Lhe o perdão, para que Deus também me estenda a mão. Duquesa, ó! Quanto pode um joelho que se curva? Mas o temor à mente ainda me enturva. Torna a dizer, que repetir o mesmo vocábulo não é perdoar a esmo, mas é dar. Lhe asas para excelso voo. Bolingbroke, de todo o coração eu lhe perdoo. Duquesa, és um Deus sobre a terra. Bolingbroke, quanto ao nosso fiel cunhado, e o abade, e todo o resto dessa malta de sócios, vou soltar. Lhes no encalço a destruição. Bondoso tio, mandai para Oxford suficientes forças, ou para onde os traidores se encontrarem. Farei que sem demora o bando imundo de seu peso alivie o nosso mundo. Tio, adeus. Caro primo, adeus também. Soube tua mãe interceder com arte. Duquesa, vamos, meu filho. Deus vai transformar. T. Saem. Cena 4. Outro quarto no castelo. Entram Eston e um criado. Eston, não prestaste atenção no que o rei disse? Não terei um amigo que me livre deste receio vivo. Não foi isso? Criado, foram exatamente essas palavras. Eston, não terei um amigo? Disse, e duas vezes o repetiu com bastante ênfase. Não é verdade? Criado, é certo. Eston, assim falando, ele me olhava fixo, como a dizer. Quisera que tu fosses o homem capaz de me tirar do peito semelhante temor, alusão clara ao soberano que em Pomfret se encontra. Vou demonstrar que sou do rei amigo e que ele poderá contar comigo. Saem. Cena 5. Pomfret. O calabouço do castelo. Entra o rei Ricardo. Rei Ricardo, estive a refletir como me seja possível comparar esta angustiosa prisão ao vasto mundo. Sendo um mundo tão populoso e aqui não existindo, além de mim, nenhuma outra criatura, não sei como o consiga. Mas não paro de martelar a ideia. Darei provas de que minha alma e o cérebro casaram e que uma geração de pensamentos, logo após, conceberam. E, são esses pensamentos que o meu pequeno mundo povoaram de caprichos, da maneira por que vemos no mundo, visto como jamais os pensamentos se acomodam. Os mais graduados, como os pensamentos relativos a assuntos religiosos, de dúvidas se mesclam, provocando conflito entre as palavras. Por exemplo, deixai que os pequeninos venham a mim. E após. É bem mais fácil a um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que eles alcançarem o reino de meu pai. Os pensamentos ambiciosos cogitam só de absurdos. Como estas fracas unhas abrir possam uma passagem através das pétreas costelas deste mundo, esta minha áspera prisão. E, porque falam, morrem vítima do próprio orgulho. Os pensamentos calmos se iludem com dizer não serem eles os primeiros escravos da fortuna, nem os últimos, ainda, como certos imbecis que, no potro de suplícios, se consolam do opróbrio, com dizerem que outras pessoas por ali passaram e outras mais passarão. Com essa ideia eles experimentam certo alívio, jogando a desventura para as costas dos que passaram por iguais tormentos. Desta arte, eu represento ao mesmo tempo muitas pessoas, todas descontentes. Sou rei, por vezes. A traição, nessa hora, me leva a desejar ser um mendigo, e mendigo me torno. Então o peso da miséria de novo me persuade que eu estava melhor sendo monarca. torno a ser rei, mas nesse mesmo instante ponho-me a imaginar que Bolingbroke me destronou e que eu não sou mais nada. Seja o que for, porém, nem eu nem homem algum, que seja um homem, simplesmente, com coisa alguma poderá mostrar. Se contente, enquanto não ficar tranquilo, virando nada. Mas que ouço? Música? Ouve-se música. Conservai o compasso. Como a doce música é insuportável para o ouvido, quando fala ao compasso e não se observa nenhuma proporção. A mesma coisa se passa na harmonia da existência dos mortais. Aqui eu tenho ouvido fino para apanhar pequena dissonância de uma corda mal posta. No entretanto, não percebi a falta de compasso que deveria haver na consonância do meu tempo e do estado. Mal gastei todo o meu tempo. O tempo ora me gasta, porque me vejo transformado agora no relógio do tempo. Os pensamentos são minutos, que com suspiros batem no quadrante dos olhos, onde se acha sempre meu dedo, à guisa de ponteiro para marcar as horas e limpá-las de lágrimas. Agora, meu querido Ricardo, o som que nos indica as horas são suspiros profundos que me batem no coração, o sino. Assim, suspiros, lágrimas e gemidos, os minutos, o tempo e as horas marcam. Mas meu tempo corre atrás da alegria presunçosa de Bolingbroke, enquanto eu, como um nécio, me transformo no João de seu relógio. Mas, estou quase louco com esta música. Parem com isso. Embora tenha a música restituído a razão a muitos loucos, no meu caso, parece, deixa os sábios loucos de todo. Não, bendito seja o coração que teve tal ideia. Revela amor. E amor para Ricardo é como joia usada neste mundo tão cheio de ódios. Entra um palafreneiro. Palafreneiro, salve, real príncipe. Rei Ricardo, nobre par, obrigado. O mais barato de nós dois ainda é caro 10 vinténs. Mas quem és tu, rapaz? Por que motivo vieste até onde ninguém chega, afora esse sombrio cão que não se esquece de me trazer comida porque possa viver minha desgraça? Palafreneiro, eu sou um pobre palafreneiro, ó rei, de teu serviço no tempo em que eras rei, que, de passagem para York, após muito trabalho, obtive permissão para o rosto contemplar do meu nobre senhor de antigamente. Como meu coração ficou apertado, quando em Londres, no dia dos festejos da coroação, eu vi montar o altivo Bolingbroke no teu Rouen Berbere, justamente o cavalo em que folgavas cavalgar, o cavalo, justamente, de que eu tratava com tamanho zelo. Rei Ricardo, cavalgava o Berbere. Amigo, dize, como animal, com ele ao dorso, estava. Palafreneiro, de tanto orgulho, desdenhava a terra. Rei Ricardo, por carregar o altivo Bolingbroke, mostrava-se orgulhoso. Esse sendeiro já comeu pão em minhas mãos reais. Esta mão já o deixou vaidoso, apenas com lhe dar palmadinhas. No caminho não tropeçou. Não sofreu queda alguma, já que é forçoso vir abaixo o orgulho, e o pescoço partiu do homem vaidoso que lhe usurpava o dorso. Mas perdoa-me, cavalo. Por que causa repreender? Te, se foste criado para ser domado pelos homens ao dorso carregá-los? Eu não nasci cavalo. No entretanto, como um asno carrego um fardo ingente e me vejo esporeado, até a canseira máxima, pelo altivo Bolingbroke. Entra o carcereiro, com um prato. Carcereiro, basta, rapaz. Vai logo dando-o fora. Rei Ricardo, se amor me tens, não fiques. Vai. Te embora. Palafreneiro, nada pode dizer à alma que chora. Sai. Carcereiro, não quereis dar início à refeição. Rei Ricardo, antes, porém, deves provar. Lá, não? Carcereiro, não me atrevo, milorde, pois Sr. Pierce de Easton, que veio do palácio há pouco, trouxe ordens radicais nesse sentido. Rei Ricardo, o diabo leva Henrique de Lencastre, juntamente contigo. Já está gasta a minha paciência. Estou cansado disto. Bate no carcereiro. Carcereiro, socorro. Socorro. Entram Estão e criados, armados. Rei Ricardo, que quer a morte neste rude assalto? Tua própria mão me vai dar o instrumento, bandido, de tua morte. Arranca a espada de um dos criados e o mata. E tu, vai logo, desce a ocupar outro lugar no inferno. Mata outro criado. Então, Estão prostra. Há de ficar nas chamas internas essa mão que abalou minha pessoa. Estão, com sangue real tua mão ousada, manchou a própria terra ao rei sagrada. Desça meu corpo, já de tudo falto. Sobe, minha alma, teu lugar é no alto. Morre. Estão, cheio de ardor como de sangue real. Derramei ambos. Não redunde em mal. O diabo, que a princípio me dizia que era bem feito, agora me cisse que este meu ato se acha para eterno registrado na Crônica do Inferno. Vou levar ao rei vivo o rei defunto. Enterrai estes corpos aqui junto. Saem. Cena sexto. Windsor. Um quarto no castelo. Toque de clarins. Entram Bolingbroke e York, com nobres e séquitos. Bolingbroke, bondoso tio, as últimas notícias recebidas nos dizem que os rebeldes puseram fogo em Cicester, cidade de Gloucestershire. Contudo ignoro se conseguiram escapar ou não. Entra Northumberland. Sede bem. Vindo. Que notícias há? Northumberland, primeiro, votos de felicidade ao teu sagrado estado. A outra notícia é a seguinte. Mandei já para Londres as cabeças de Spencer, Salisbury, Blunt e Kent. A maneira por que foram todos eles vencidos, neste maço de papéis podeis ver. Lá mais de espaço. Bolingbroke, gentil Percy, obrigado. A recompensa do teu trabalho não terá detença. Entra Fitzwater. Fitzwater, mandei, milord, de Oxford para Londres as cabeças de Brocas e Sir Bennet Sealy, dois dos traidores conjurados que em Oxford intentaram derrubar. T. Bolingbroke, não ficará teu mérito esquecido, que eu bem sei quão fiel tu me tens sido. Entre Henrique Percy com o bispo de Carlisle. Henrique Percy, o abade de Westminster, milord, o grande conspirador, com o peso dos remorsos e da melancolia cabrunhante cedeu terra e corpo à sepultura. Mas Carlisle aqui está, porque a sentença lhe comines de sua audácia imensa. Bolingbroke, Carlisle, vais ouvir o teu castigo. Escolhe logo algum secreto abrigo, de fama religiosa mais fervente do que foi sempre a tua, e aí, contente, passa teus dias. Nesse calmo asilo se bem viveres, morrerás tranquilo. Conquanto sempre fosses meu contrário, sei bem que não possuis peito nefário. Entra Estão, com criados que trazem um ataúde. Estão, grande rei, neste esquife eu te apresento teu medo sepultado. Sem perigo mais para ti, aí jaz teu inimigo, Ricardo de Bordeus, por mim trazido. Bolingbroke, Estão, não te agradeço. O cometido feito de que te orgulhas me enxovalha, cobrindo a nossa pátria de mortalha. Estão, tu mesmo, ó rei, me insinuaste o feito. Bolingbroke, quem recorre ao veneno, só proveito dele entende tirar. Ódio lhe vota. Não te amo. Muito embora eu a derrota de Ricardo almejasse, ora abomino, quanto lhe tenho amor, seu assassino. Em tua própria consciência, que te esmaga, procura agora a merecida paga, não em palavras de agradecimento, nem em favores reais e valimento. Como Caim, passa a vagar de noite, sem jamais encontrares quem te acoite. Senhores, asseguro-vos que da alma confrangida fugiu. Me toda calma, por ver que necessário se tornasse, para minha subida, este traspasse. vinde chorar comigo que eu lamento e pão de luto desde este momento. A Terra Santa pretendo ir, contrito, para limpar. Me deste atroz delito. Solidários ficai na minha agrura, lastimando esta morte prematura. Saem. Fim.